Ajustado, teste 2000, 6314, Ocean. Juliette, Tango Zulu. Gente, mantenha 3 mil pés, Juliette, Tango Zulu. Aqui é com o Vitor, torre 1 na noite, decimal, meia dúzia. 18,6, Vitor. Canal 4710, torre 1 na noite, decimal, meia dúzia. É pro canal 4710, na noite, decimal, meia dúzia. Afirmativa. Calma. Rebois da TAM, já próximo marcador externo. Cliente ainda não visual agora com prazo, boa, vai ter com isso. Como é que eu vi o teu reporte, o farol do Itapuã, vai prosseguir a retaguarda do Rebois, ok? Ok, cliente, visual. Oi, Salvador, canal 4710, 2 milhas do externo. 4710, boa tarde, ajuste 10, 12, confirme, já está baixado travado, visual com campo. Afirmo, baixado travado, visual com campo, canal 4710. Vente Pantanal 4710, vento 080 graus com 15 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Teve pouso, pista no zero, Pantanal 4710. Lima Charlie, prossiga. Yankee Lima Charlie, prossiga. O Victor tá visual com R2 na curta final no zero. Positivo, senhor. Gente, à esquerda agora, sem interferir com o tráfego, a retaguarda do mesmo agilizando, cruza final da 10. Reporte já pronto para girar base para 17, o Mike é com o Victor. Pontará na base, Mike é com o Victor. Para táxi, 4065. E só o Salvador, Chanel 6315 no 5 processamento. 500 pés. Do contrário, terá que subir para 1.500 pés e ingressar no Interlagos para cruzamento. No 5. Gente, autorizado, chame o táxi, Chanel 6315. Autorizado, chame o táxi, 6315. Então, Chanel. Estabilizado, 6314. 6314, torre 1 no E, decimal, meia dúzia. 86, boa. Confirme chamando o solo. Bruxo 81, informação a Quebec, autorizado Natal, nível 090, decola da 10 com curva à direita. Correção, curva esquerda no perfil da saída Conde. Controle 119, decimal 8, aciona 5132 no transponto. Autorizado, só confirmando, enquanto você no pátio militar. Autorizado acionamento, chame táxi. Bruxo 81. Juliette Tango Zulu, vou indo na rua 060, limitado pelo localizador. 060, limite ao lock, o Juliette Tango Zulu. Chanel 6320, vou indo na proa 065, reposta estabilizada, Eliette. Salvador, Pantanal 4710, livrou. Pantanal 4710, táxi Alfa, Kilo, mantenha a posição no pátio 3, aguardando o táxi da Oceanair para ingresso no pátio principal, ok? Alfa, Kilo, aguarda no pátio 3 o tráfego da Oceanair, o Pantanal 4710. Meia 3 e 4, confirme baixada travada. Afirmo. Canais 6314, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1000 graus, 15 nós. Leve pouso, pistão no zero, canais 6314. Da barra. Bom, assim que eu tiver contato com o radar, a gente acelera o seu cruzamento. Como é que é comigo? Direct Tango Zulu, pousa 17 ou 10? 10. Gente, o Juliette Tango Zulu vai passar o curso localizador aguardando o vetor final. Juliette Tango Zulu. Turno, confirme pessoas a bordo. Número 7, táxi autorizado até a interseção, reporte para cruzamento pista 1028. Só modifique o código transponder para 0264, Bruxo 81. Pista 06, chame para cruzamento pista 1028. Yes, doutor Natalião. Exato, 6325. 05? Firmo, Chanel 6315, para o táxi 90 a bordo, 45, alterno galeão. O Chanel 6315, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão no zero, ponto de espera, torre. 1, 1, 8, decimal 612, ajuste no 0, no 2, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 286, torre, 10, no 2, o Chanel 6315. Pantanal 4710, mantém posição? Pantanal 4710, aguarda para ingresso, para a posição prevista será 09. Cliente, aguarda ingresso, Pantanal 4710. Juliette Tango Zulu, direita, proa 120. Direita 120, Tango Zulu. Reposto estabilizado. Tango Zulu. Gente, vai retornar para o portão? Confie. A gente ainda está verificando aqui, eu te informo o mais breve possível. Gente, eu tenho uma aeronave, um Airbus da Pantanal, que vai ingressar no pátio principal para a posição 09. Tem condições de deixar a entrada do 09 livre? Confie. Aguarde. O Chanel 6314, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reportar para ingresso, 6314. Bom, seria constante, coordenar alta posição para o Pantanal 4710. Pantanal 4710, a posição prevista é a 9, porém tem um Embraer da Azul que acabou de reportar um problema, ele estava realizando pushback na 08, estou confirmando com o mesmo a... Tem a possibilidade de deixar livre a entrada do 09 para que o senhor ingresse, ok? O que a gente está vendo aqui não vai ser possível, não. Falou 4065? Prossiga. A gente vai retornar para o gate aqui para ajudar o colega. Ok, grato. Aproximando o cruzamento. Netuno, mantenha a posição, aguarde para o cruzamento. Azul 4065, na escuta. Afirmativo. A posição agora será remota 1-3, ok? Remota 1-3. Essa ficaria aqui à minha direita, do lado da Avianca, correto? Da Barra para Aracaju, qual é a Proedel? Juliette para a posição 9, apenas atentando para a aeronave da Azul, que vai para a remota 1-3, ok? Juliette, ingresso Juliette, posição 09, atenta a aeronave da Azul, Pantanal 4710. Vitor Índia Juliette, confirmando Cairo Lorenzo no meu pés. Ciente, autorizado Cairo Lorenzo no meu pés, decola da 17, curva direita no corredor axé. Controle 199 decimal 8, aciona 0160 no transponder. No POB, transfere agora a torre 1-1-1, seleção 612, para acionamento, táxi, decolagem, Vitor Índia Juliette, bom voo. Tango Zulu, reposto externo, ajuste 1-0-1-2. Juliette, Tango Zulu. Boa tarde, Oceano 6315, confirma o tal visual com o tráfego na curta final no zero. Visual, Oceano 6315. Oceano 6315, após o tráfego ali, mantém cabeceira 1-0. Após o tráfego que pousa ali, mantém 1-0, Oceano 6315. Sem para a torre? Liberacional, reporte táxi, Vitorina Juliette. Por favor. Então, baratinha. Tango Zulu, vento 1-0-0 graus, 1-8, nós confirmando, vai prosseguir 1-0. Afirmativo. Chegou de pista livre, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu. Mantenha a posição, aguarde para o cruzamento, Bruxo 8-1. Ah. 3-2-6 no solo 1-1-6, à direita, chama o solo 2-1, decimal 9, então boa tarde, agilizando, por gentileza. Agilizando 2-1-9, meta aí, boa tarde. Bruna Juliette, livre táxi, porta para ingresso 9-7. Boa tarde, Oceano 6326. Oceano 6326, boa tarde, táxi Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, vai reportar para ingresso no principal, 6326. Tango Zulu, vento 1-0-0 graus, 1-5 nós, tempo autorizado, pista 1-0. Juliette, Tango Zulu. Tchau, um abraço. Oceano 6315, decola 1-8, controle 1-1-9, decimal 8, bom voo, boa tarde. 1-9-8, boa tarde, Oceano 6315. Salvador, boa tarde, Oceano 6315. Pode ser via? Boa, retorno 396, deita para 2000 pés, reporte estabilizado LS. 2000, vai reportar estabilizado LS, 1396. Rogério, 63 no 5, subiu 360, vigilância. 360, possível voar da EL, 63 no 5. Foi para de Leda. Leda, 63 no 5. Yankee, Lima, Charlie, Chame Torre, 118, decimal 612 para o cruzamento. 18 vem para o cruzamento, Charlie. Na 326, ingressa no pátio principal para a posição 1. Ingressa no principal para a posição 1, 6326, boa tarde. Yankee Lima Charlie, boa tarde, reporte através sul da torre para prosseguir via litoral, ok? Reporte através sul para o cruzamento da pista 28, está autorizado o cruzamento da final da 1735. Gente. Zulu no solo 20, direita, chamo solo 21, decimal 9, boa tarde. Passe, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Bruxo 81, autorizado, cruzamento pista 1028, Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Bruxo 81. Aquilo pátio 3, a taxiway Alfa entre a Delta e a Juliette está fechada, de acordo com o notão. Torre Salvador, Yankee Lima Charlie aguardando para cruzamento na 1028. Ativei a Lima Charlie agilizando, tem livre cruzamento da 1028, reporte livrando e vai aguardar transferência para o controle. Afirmo, Yankee Lima Charlie. Venda Juliette, livre da colagem no 7, o vento 1.00 graus, 1.5 nós. Bruxo 81, taxi via Juliette. Alfa até o ponto de espera, pista 1.0, no ponto de espera, transfere torre 1.18, decimal 6.12, Bruxo 81. Juliette, Alfa, torre 2. Localizado no campo de 396. Chame torre 1.18, decimal 6.12, no 396. 1.12. Salvador, voo no 396. Salvador, 396, reporte externo baixado e travado, ajuste no 0, 1.2. 0, 1.2, reporte externo. Vênia Juliette decola os 23, controle 198, bom voo, até regresso. Até regresso, vírgula, 198. Bruxo 81, mantém a posição, mantém o ponto de espera com a gente. controle do Salvador, com aquele cordial boa tarde, Papa Tango, Victor India Juliet. Boa tarde, Victor India Juliet, 51.000 pés, reporte através fora da barra. Autorizo 025, ou 2500, por India Juliet. Afirmativo, direto Cairo Lorenzo, suba 2500, daí. Grato, Juliet. 0 graus com 18 nós. Tem pouso autorizado, pista no zero. Gente, pouso autorizado, 1 no 0, voo no 3, 9 e meia. Clima Charlie, mantenha. Vai manter 510 ou vai subir para 1.000? Mantenha 510. Ciente. Reporte 20 milhas afastado. Caso perca contato, CPC autocoordenação após 20 milhas. 1, 2, 3, 4, 5. Ingresso terminal Aracaju, 120 decimal 3 com aquele controle. Pode me adiantar o estimado para o través de Conde, Pouso e Aracaju? Só um minutinho, por favor. Salvador, nosso muito boa tarde, é o TAM 3192. É o 3192, boa tarde, identifique, desça ao nível 050, chegada Mari. 050 na proa de Mari, TAM 3192. Fechando aí 6315, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Recife 251-3325, Xana 6315, bora. Paulo, boa tarde, o Papa Tango Yankee Serra Serra. Tango Yankee Serra Serra, prossiga. Rádio 4, 02 a bordo, eu vou para Petrolina. Zero. 36, paciente da transferência para 12345 e mais próximo, 1203, contra a Caju, o Yankee de Machar. Gente, Yankee de Machar. Curva à esquerda, seguindo a linha do litoral norte. Controle 119, decimal 8, aciona 0117 no transponder. 0117, é colador na frente com cobertura, para a máxima de 98, controle. Direita, chama o salão 21, decimal 9, boa tarde. Frente, direita 219, então, boa tarde. Taxi decolagem, transfere torre 118, decimal 62, ajuste no 0, 12, bom voo. Só corrigindo, código transponder aciona 5124 no código. Yankee Serra Serra. 5124. 12, o Paulo Gol 1396, tá livrando a nossa escuta. 1396, táxi via Alfa Kilo Pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Sente, Alfa Kilo Pátio 3, reportará para ingresso no pátio principal, Gol 1396. Juliette, Tango Zulu, prossiga. Gente, inicialmente está autorizado o backtrack, vai atentar para o Boeing da Gol, ingressando agora no pátio 3, vai aguardar a entrada do mesmo no pátio principal e prossegue para o principal, reposto na Lima novamente. Juliette, Tango Zulu. 396, ingresso no pátio principal para a posição 3. Tenente, deve ingresso para a posição 3, volta 396. Controle 119, decimal 8, bom voo e boa tarde. Próximo. No contato radar, decolagem, suba para o nível 090 na saída Conde. A localidade seria 273, só confirme quantas milhas você faz? Inicialmente vou ir direto Conde, aguardando coordenação com Aracaju, 2281. Aguardando quando possível, Natal, na proa de Conde no momento. É Vitor, Quebec, Quebec. Autoriza o 2000 perto. O TAM 3192 desce inicialmente para 4000 pés, tráfego posição de 1 hora, 25 milhas com rumo sudoeste, está mantendo 2500 pés, é um Papa Alfa 32. Eu aqui para 4000 TAM 3193. Antônio, boa tarde, 807, informação Quebec. O TAM 3192, o ajuste 10012. Afirmativo, TAM 3192, 10012, 4. Boa tarde, Gol no 807, acione a identificação, desça para o nível 050 na chegada POF. Muito boa tarde, do Papatango Juliette, Bravo Delta. Boa tarde, Juliette, Bravo Delta. Acione a identificação. Tava Idente, Bravo Delta, ponto de informação, Bravo Delta. Boa tarde, Juliette, Bravo Delta, contato radar 62 milhas sudoeste de Salvador. Vou ir na proa de Mari para efetuar a chegada Mari. Chame no ideal descida. Proa de Mari para chegada Mari, reportar na proa de Al, Bravo Delta. Boa tarde, já tenho. Gente, pronto, copy? Pronto, autorizado Guanambi, Sierra November, Golf India, decola da 107 com curva direita, inicialmente restrito 1.000 pés no corredor axé até a liberação do controle para ascensão nível 105. Controle 119, decimal 8, aciona 5151 do transponder. Confirmando 5151. 2, controle Salvador. 02 no POB, pátio 5, transfere agora a torre 118, decimal 62, para acionamento, táxi, decolagem, bom voo. Vitor, Quebec, Quebec. TAM 3155, pronto, copy? Pronto, copy, 3155. Autorizado Guarulhos 340 pela Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119, decimal 8, aciona 54, 17 no transponder.